1-2. Será que está melhor assim? Acho que não. Acho que não me parece. Pá, tenho que... Põe tudo para cima. Tudo para cima? Assim. Oi. Assim se calhar já consigo. Vais ser tu a carregar esta emissão. Vou ser eu a carregar esta emissão? Estás a ver como tu soas? Muito melhor do que eu. Ah. Mas queres trocar? Fica tu com esse... Que eu fico com esse microfone. Espera aí. Isso não tem um input de um jack mais pequeno nem nada. Porque eu tenho aqui um microfone da Rode, muito pequenino. Como assim? Eu tenho este. Olha, o que é que tu gostaste mais de ouvir hoje? Eu hoje gostei mais de Tyler the Creator e do Crepúsculo Triste. Ah, o Sad Twilight, eu não vi esse. O Gatinho Morto. O Gatinho Morto, confere. Olha, faltam 20 segundos para nós entrarmos. Não há nenhum input destes nesse microfone. Mas que não. Se não tínhamos o gatinho morto para ti. Só tenho aqui um botãozinho de remoto. Festival Nós Primavera Sound, em direto da Foz do Porto, com Alexandre Pinto e Guilherme Gaspar. Tenho-te a dizer que já estamos no ar. Já estamos no ar. Já maravilha. Estamos, sim, senhor. Estamos em direto para a Rádio Lisboa e com alguns problemas técnicos. E comigo tenho Jorge. Jorge de Almeida. Jorge, eu ia dizer o... Ah. Ainda bem que tu assumiste que vamos suprimir o nome do meio. Não. Mas é nome real, já agora? Escórcio? Sim. É um nome real. Eu, se tivesse que inventar um nome, provavelmente não inventaria esse. Olha, chegou aqui o nosso compincha das fotografias. Consegues... Senta-te aqui. Temos mais um membro da emissão. Ele é que veio tirar as grandes fotografias do nosso Primavera Sound. Este ano, não havendo Isabel Leiroz... Não havendo Isabel Leiroz, temos Guilherme Gaspar e Jorge de Almeida. Eu não sei se o som está bom. Não. Isto que vocês estão a ouvir a propósito é o som taquicárdico do meu coração. ou talvez tenhamos uma tenda de eletrónica mesmo ao lado. Porque, enfim, ao lado da imprensa é que isto estava bem. Eu acho que nós devíamos tomar de assalto um dos contentores. A carga já está pronta? Isso é uma referência aos chutes e pontapés? Não, eu agora não posso fazer referências a chutes e pontapés durante pelo menos 3 anos, que é o luto certo. Pronto, bom, o Jorge está aqui. Eu não sei se o meu... Ah, o meu microfone está com... Podia estar melhor. Bom, o Jorge está aqui pelo Artefactos. Confere. E como tem um microfone muito melhor do que eu, vai-nos falar um bocadito do que é que foi o seu dia. E eu vou comentar com o meu olhar e a minha cabeça. Tipo, movimentos de cabeça. Apenas? Vai ser a minha confirmação. Então, diário do Primavera, primeiro dia. Ora bem, começámos muito bem com... Eu não consigo pronunciar este nome. Washaha. Washaha. Chi. No palco principal. E antes dele já tinham atuado os Fogo Fogo no palco Seat. Um funaná que qualquer moça do metalcore gostaria de ouvir. Foi uma expressão que eu ouvi hoje. Gostei. Eu gosto sempre quando as bandas usam camisas com folhos. Okay. Porque me traz aquele episódio de Seinfeld à memória. É um dos meus episódios favoritos. Portanto, acho que tiveram muito bem. Conseguiram puxar para o público. Ainda estava a chover. Eles lá conjuraram uma macumba. Palavras deles. Para que só houvesse boa vibe para correr com as nuvens. As nuvens continuaram, mas a chuva já não se fez sentir. No outro palco estavam Foreign Poetry, eu vi um bocadinho do fim. Pareceu-me tranquilo. É a expressão que vou deixar aqui. Eles depois estavam aqui a dar entrevistas, não sei se reparaste. Um deles. Fogo Fogo? Não, dos não sei o que foram assim. Foreign Poetry. Yes, exatamente. Sim. Mas tu chegaste a ver? Cheguei a ver o fim. Cheguei a ver, salvo erro, duas canções. E as pessoas pareciam estar eletrizadas com aquela performance. Ok. Parecia um concerto de Silence 4. Entretanto, depois, no palco nós, volto agora às... Deus... às amigas do autocorrect. Para dizer que me faziam lembrar os Cranberries. Se os Cranberries tivessem sido country, certo. Era isto. Foi um concerto muito interessante. Depois, saltámos para aquele que eu acho que vai ser o meu concerto de eleição deste dia. Diz-me, por favor, que é Lorde. Sim. Yes. Não é. Ah, bolas. Então, Twilight Sad. Certo. Conta-nos mais, que eu não faço ideia quem são e... Pois, eu também não. Dá-se o caso de eu já ser um velho disto, um velho cínico, e a única coisa que eu quero é que as bandas me façam sentir coisas cá dentro. Este homem no final estava em lágrimas, e eram lágrimas sinceras, de um homem que teve o concerto todo a ouvir a voz de alguém que não estava lá. Ai, bom. Eu não quero fazer muitas piadas, porque às tantas há aqui uma condição médica verdadeira. Certo. Mas ele estava mesmo a sentir a performance, eles faziam-me lembrar Morrissey, de alguma maneira, os Las Vegas. Se alguém ainda se lembrar dos Las Vegas, procurem Go Square Go. Não, ninguém se lembra dos Las Vegas. Não, mas diz-me como é que se chama? Las Vegas. Glass. Porque também eram de Glasgow. Ok. Certo. Aliás, uma das canções deles faz um hino, tem um hino que é de discoteca escocesa, que é Here we fucking go. É muito giro, procurem Las Vegas. É uma daquelas bandas indies dos anos zero, que toda a gente achava que ia ser a próxima cena, porque todas as bandas indies do ano zero eram a próxima cena, mas nunca foram. Okay. E o homem, este dos Twilight Sad, dedicou uma música a um tipo que é o Scott. Eu vou imaginar que ele já cá não está. E no final estava desfeito em lágrimas, e ele olhava para o público e parecia estar a sorver tudo aquilo. Parecia, eu não acredito que estou aqui, eu não acredito que está a correr tão bem, e que há pessoas que me conhecem e que estão aqui em comunhão comigo. Portanto, a mim fez-me sentir coisas. Eu não faço ideia quem seja o Scott. E estava triste por ele não estar cá. Mas é giro, acho. Sim, eu já só peço isto, já não peço muito mais. Por exemplo, vamos falar de Father John Misty, que foi o concerto que seguiu. Certo, tu chegaste a ver, eu vi só um bocadinho e achei que... Eu vi Father John Misty, e o Father John Misty, Pai João, não poderá nunca dar um concerto mal. Okay. Porque ele tem canções demasiado boas. E isto é um problema, porque... Porque aquilo ao vivo eu acho que não resulta assim tão bem. Deixa-me dizer-te que ao vivo as canções ganham outra vida. Diria que estão ao nível da versão de estúdio, mas é isso, são canções tão boas que nestes espetáculos quase parecem uma muleta, em que o tipo não precisa de fazer mais nada de especial. Ele não precisa dar nada para levares para casa, não precisa dar uma boa citação para pôr num artigo. Ele vai, faz o trabalho dele, mexe um bocadinho a anca porque ele não consegue estar quieto. Certo. Mas o concerto, pronto, é isso, é sustentado por canções que são muito bem escritas, muito bem interpretadas, mas eventualmente vai ser sempre isto e tu não vais ter mais nada para dizer. Aliás, o meu problema vai ser o que é que eu vou dizer, que já não tenha dito o ano passado no Coliseu, que foi um concerto que, por ter mais canções, foi objetivamente melhor, porque pronto, mais de melhores canções faz um concerto melhor. Eu acho que é um problema que é o setting deste concerto. Acho que, da maneira como eu ouço o disco, o trabalho de produção, eu gostei muito do Honey Bear. Sim. E acho que ele, entretanto, lançou o Pure Comedy. Ele já lançou outro, entretanto. Que, enfim, não sei, eu gostei muito do Honey Bear, e depois acho que não consegui ter nenhuma relação com outro qualquer disco dele como tive com aquele, em termos de produção de canções. Uhum. E ao vivo, sempre achei muito desilusão. O último concerto que eu vi dele foi em Paredes de Estoura. E não achei... E não achaste nada de especial? Não, porque acho que ao vivo perde-se muito dessa textura instrumental. Se bem que ele hoje, por exemplo, apresentou-se com cornetas. Eu não sei se já tinha acontecido. Eu não tenho a certeza se no Coliseu eu estava. Eu imagino que não, porque eu não o mencionei. Okay. Mas também, se calhar, achei que era normal, portanto, certo. Se era default, não havia necessidade de o dizer. Eu não sei se eu ouvisse. E eu acho isso interessante, que ele tente transportar essa parte, mas não parece que corra muito bem. Sim, quer dizer, um dia ele terá que pegar nas canções todas e, olha, vamos dar outra roupagem a isto, porque caso contrário vai ser sempre o mesmo. Eu tenho a dizer que a voz dele ao vivo é muito mais interessante do que em estúdio, porque ele dá-se maiores liberdades, mais riscos, e quando acerta, e acerta mais ou menos sempre, aquilo corre imensamente bem. Mandam os ganda home runs. Sim, é isso. Mas estás a fazer uma referência... É entretenimento americano. Ah, não, é que no... Aí há uma... Não, durante o concerto, no ecrã lá atrás, há um momento em que ele tem um taco de beisebol e faz um home run, e depois vês um cartão de crédito. Ok. God's favorite customer. Ah, boa. Que é o... Certo. Olha, aproveitando a deixa, se calhar ficamos agora com uma música de Father John Misty. Claro. Precisamente, a Total Entertainment Forever, que, salvo erro, é uma em que ele começa a dizer... e vou trazer para português. Traduz. comendo a Taylor Swift todos os dias no meu Oculus Rift. Ele tocou essa, foi muito giro. Para aí a quarta. Banging Taylor Swift every day in my Oculus Rift. Acho que é algo deste Oculus género. Oculus Rift? Yeah, sim. É, possivelmente. Eu acho isso interessante. Bom, podemos falar sobre ele mais um bocadinho, mas entretanto, sim, sim. Temos aqui o nosso fotógrafo que vai trabalhar um bocado. Ok. Porque temos muitas fotografias e se calhar vamos pôr no site da Rádio Lisboa. Claro, tu, claro. Se quiseres dar uma olhada. Sim, tiraram fotografias? Nós tiramos fotografias. Isso é uma pergunta. Eu fiz uma pergunta. Ah, sim, nós tiramos. Prestem-me algumas também. Sim, quer dizer, paga-se. Tá bem, eu pago 2€ por cada. E se calhar é pouco, se calhar é pouco. Oh, 2€ dá para a edição, então e a fotografia mesmo. Então eu dou-te uma fotografia e tu editas. Tirei uma selfie mesmo por 2€. Ok. Pode ser. Claro. Ficamos com o Father John Misty e voltamos já a seguir com as mesmas pessoas, Jorge de Almeida e o resto do pessoal que aqui estiver. Até já. Betting Taylor Swift every night inside the Oculus Rift after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. So much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life for me out in the field. Oh, can you believe how far we've come in the new age? Freedom to have what you want. In the new age, we'll all be entertained. We'll be in our homes, plugged into our hubs, skin and bones. A frozen smile on every face as the stories replay. This must have been a wonderful place. Eu tenho o meu guardado em algures. Jorge, estamos de volta. Eu vou-te pedir. O Jorge não está a ouvir. Jorge, seja bem-vindo outra vez à Rádio Lisboa. Espera, já aí, estou de volta. Tu já ouviste o genérico que nós temos? Ouvi há pouco, me mostraste. Eu vou passar outra vez o genérico. Por favor. Eu gosto imenso dos genéricos que nós temos. Na verdade, eu consigo fazer mais um truque, que o Zé me desbloqueou, e eu consigo dar as horas a qualquer altura a meio da emissão. Só que nós não ouvimos, só os ouvintes. Tu consegues dar as horas? Sim. Isso é um truque? Eu também consigo dar as horas. Então dá lá as horas. Graças. São 12h47. Ok, eu vou pôr para dar as horas, mas tu não vais conseguir ouvir. Só quem está na emissão é que ouviu. E agora? Imagino que tenha dito que são 12h47. Não sei, por acaso, não faço ideia, mas é meia-noite e 41, 48. Sabes que o tempo tem essa tendência, que é avançar. Festival Nos Primavera Sound, em direto da Foz do Porto, com Alexandre Pinto e Guilherme Gaspar. Pronto, e já passamos ao genérico porque finalmente temos o Guilherme Gaspar. Tu não estás a ouvir nada do que se está a passar, mas vais saudar o nosso auditório. Um aviso para os ouvintes. Está a dar swans numa barraca da SEAT, a chegar à parte relvada, vindo da alimentação, logo no início do lado direito. Isto podemos dizer que é um exclusivo Rádio Lisboa, serviço noticioso. Bom, não sei o que fazer com esta novidade. Pá, está a dar suante, quero já ir para lá. Bom, acho que podemos falar um bocadinho da Lorde. Tu viste a Lorde? Vi a Lorde. E tirei muitos apontamentos porque é uma senhora muito palavrosa. É, sabes que aquilo faz parte do espetáculo. Eu acho piada a isso. Acho que, em termos de performance, é uma coisa que já não existe atualmente, acho eu. Explica-te. Uma artista pop tão completa. Porque, por exemplo, aquela experiência que tu falaste... A couple rebel top gun. Peço desculpa. Não. Aquela parte em que tu falaste, da ligação especial que houve, de certa forma, não estou a parafrasear-te, com o espetáculo do Twilight Set. Sim. Acho que a Lorde também tentou um pouco fazer isso. E acho interessante. Eu vou concordar com o tentar. E até, a certa medida, consegui-lo. A minha consternação com isso é que, a determinada altura, eu estava a sentir as palavras da Lorde e estava a acreditar nelas. Mas elas tinham todos os tells de uma subtil manipulação. Ai, mas eu senti isso. Eu estou contigo nesse sentido. E o problema mas não aqui é isto foi... que nós queremos. Pois o problema foi esse. É que eu senti-me manipulado, sabia que estava a ser e deixei-me ir. Mas era óbvio. Eu não me senti manipulado com o crepúsculo mais triste. Okay. Mas com a Lorde, sim. Mas deixei-me. Porque estava a ser tão credível. Que, ao mesmo tempo, vale a pena eu estar a questionar isto, vale a pena eu estar a questionar que esta senhora sente uma ligação especial connosco. Ela disse a determinada altura, eu sinto aquilo que vocês me têm mandado dizer durante estes anos todos. E vocês falam entre vocês, aí neste momento, aqui neste momento. Devo fumá-las, certamente, porque nada se percebia ali, não é? Eu não sei... Ao meu lado estavam duas moças em inglês a gritar pareciam duas araras. Se ela estava a sentir todas essas emoções vindas também delas, está errada. Precisa de uma tradutora. Mas foi isso. Eu tinha todos os... aquelas pequenas dicas de quem estava a saber trabalhar o público. Sim. Porque já o faz há algum tempo. Mas parecia sincero. O que das duas, uma, ou estava a ser sincero, certo. Sincero, ou é muito boa naquilo que faz. Eu acho que é ambos, mas que a parte da performance está claramente subentendida. Sim. Porque este espetáculo ela faz em todo lado, acho eu, não é? Porque eu vejo concertos que ela dá a cantar a Liability e sempre vi que ela tinha estes momentos de muita... de quebrar a parede. Exatamente. Com o seu público. Eu acho isso interessante. A Liability foi um bonito momento. Foi, eu gostei muito. Mas o discurso pareceu um bocado comprido para depois... Eu... Não é só isso. Eu acho que ela podia ter dito, a propósito, amigos, o autor morreu, as músicas são de quem ouve, foda-se as pessoas que nos deixam. Posso dizer palavrões? Se calhar não posso. Podes porque já passa do horário nobre. Ah, ok. Peço desculpa, editores da rádio. Da Rádio Lisboa, é só o Zé. É só o Zé? Acho que o Zé nos deixou a rádio entregue. O Zé não está lá, o Zé está a ter uma cassete no automático e está a passar tudo o que vier a morrer. Não, mas a verdade é que nós agora até ao final da noite podemos estar aqui o tempo que quisermos. Ah, é? Fantástico. Portanto, há o after a partir das 4, porque temos DJs residentes e isto só termina por volta das 8. E a Lorde, que só tem 21 anos? Foi isto que eu percebi. Ela é demasiado nova. É demasiado nova. Sim. Isto não faz sentido. A Lorde dá só... arroga-se a dizer que em 2014 tinha menos 4 anos e agora não é velha. Eu em 2014, 4 anos de envolvidos, já sou. Certo. Mas ela ainda está naquela ponte curiosa. Pois, ela ainda nem sequer tem idade para ter acabado a faculdade. É verdade, dependendo dos cursos, a não ser que tenha entrado um ano mais cedo. Okay, se ela conseguir acabar em 3 anos, entrar aos 17. Está certo. Desculpem, mas o lado matemático teve que intervir agora. Mas eu percebo o teu ponto. Acho uma coisa muito curiosa que eu noto na música da Lorde é que, supostamente, quando ela lançou o primeiro disco, de ser tão nova e de ser um fenómeno tão drástico, não quero dizer drástico, mas que na altura as editoras acharam tão importante. É porque era muito fruto do seu tempo. Era muito... Se eu tivesse que criar em laboratório o artista millennial, provavelmente sairia a Lorde. Achas que sim? O estereótipo? Sim. Ora bem, como é que eu junto uma, a Björk a um som acessível? Sei, Lorde. Eu achei curioso que ela, antes de, do concerto começar, estava a passar Kate Bush, que é um nome que as pessoas associam muito à Lorde. Estava a passar Kate Bush. Estava a passar o Wuthering Heights. Gostaram desta rendição? Eu se calhar tenho aqui a Wuthering Heights, desculpa. Não, então, mas não preferes a minha versão. Mas eu agora gostava de comparar. Se quiseres cantar por cima, podemos fazer um... Espera aí. Wuthering Heights. Quero ouvir o meu falsete de Kate Bush. Não, não vou fazer, não vou estragar. Este em fundo é... Supercut, que foi uma das que... Conhece o disco? O último, ainda não ouvi. Ah, certo. Tirando os singles. Se calhar deixamos esta. Eu não sei se era esta parte que estavas a tentar replicar. Não, eu estava já no refrão. Ah, eu estava já no refrão. Se calhar não era esta, se calhar era outra. Era esta? Era? Não, quer dizer, eu acho que isto não tocou. Mas antes do concerto começar, tocou uma de Kate Bush. Não sei se era esta. Vocês viram logo? Não viram o início. Bom, vamos deixar a Kate Bush um bocadinho e depois vamos rodar, porque temos aqui mais convidados. E são de um podcast e eles já vão explicar a cena deles. Bom, deixa. Ah, ok, tudo. Ah, e já estamos no ar. Acho que estamos no ar. Portanto, bem, estás a gerir isto. Peço imensa desculpa. Ok, muito bem. Já te estás a ouvir? Já me estou a ouvir e espero que já me estejam a ouvir. Olá a todos. Bom, eu vou-te pedir que apresentes, que te apresentes. Muito bem, também sim, não senhor. Sei o teu nome. Ah, ok, não sabes o meu nome. Pronto, então ótimo, vou-me embora. Não, não. Estou já a ver. Na verdade, nós faz sentido que estás aqui porque tens também um programa de rádio. Tenho um programa, na verdade tenho um podcast, mas que começou... O termo português é programa de rádio? Acho que sim, para podcast. Acho que faz sentido, não é? Podcast. Não, é um conceito ligeiramente diferente, diria. Gerador de conteúdos. No sentido em que... é que o conteúdo. Não, mas é... Para já vou-me apresentar porque... Força, solicitaste que eu me apresentasse sim. E eu ainda não me apresentei e já estou a falar. E isso em rádio, sei que pelo menos não é muito correto. Portanto, quem é que está a falar? Não interessa. É o Primeiro-Ministro. Chamo-me António Maria Correia, sou apresentador de coisas culturais e divertidas. Mas desde 2004. E tenho um programa chamado Made of Things, portanto eu já ando a fazer isto há uns tempos. Made of Things é um projeto relativamente novo que começou como podcast, que, ou seja, como um programa maioritariamente áudio, mas como tenho uma tradição e trabalho já criada de 15 anos, de quase, grosso modo, de trabalhar em vídeo, gravava as entrevistas em vídeo para fazer teasers para o podcast, o que não faz muito sentido porque tinha que gravar tudo. Então, como tinha que gravar tudo, disse isto tem que ser aquilo que tem, aquilo vai ser aquilo que tem que ser, que é um programa de vídeo. Portanto, é um programa que está no YouTube neste momento, um dia poderá estar num sítio qualquer, mas é um programa de vídeo que tem uma versão podcast, e a versão podcast começou como podcast, portanto a confusão é essa. Certo, certo. Portanto, mas basicamente, sou apresentador, tenho um programa chamado Made of Things, é um programa de entrevistas com artistas, em moldes um bocadinho comuns, ao formato de entrevista, portanto, não é que não deixe de ser uma entrevista, mas pretende ser uma entrevista diferente do resto que existe. Eu vou tentar definir, sim, pelo menos sim. O que me parece que é o teu conceito. Ah, não, estou há 4 horas a falar. Olha, há bocado, dá um exemplo, o Ezra Furman, antes sim, de dizeres... Já estou a falar com ele. Cheguei a falar, falámos com ele há bocado, e o Ezra Furman perguntou-me, por acaso foi o primeiro convidado de sempre a conhecer o programa, pelo menos a dizer que conhecia o programa, okay. a priori, portanto perguntou-me qual é, eu já fiz 1000 entrevistas na vida, isto, tirando as pessoas que eu sei que já sabem, o primeiro convidado assim internacional que me diz, não, eu sei que já ouvi o teu programa. Eu, como? Sim, mas o quê? Qual é que episódio é que viste? Sério, que episódio é que viste? Ah, ainda agora vi o do Alex Cameron. E eu, tipo, ele não está a mentir. Teve um elogio grande, estás a ver? Pronto, quando uma pessoa conhece o trabalho... Eu vou só dizer qual é que eu acho que é o teu conceito. Vai, vou explicar uma coisa que fazes os teus programas em inglês. Certo, mas faço os programas em inglês quando os convidados não falam português. Eu por acaso não estou a lembrar de algum que tenhas feito em português. São muito poucos. Pois até é, agora. Pronto. Eu sei que tu chegas aqui e fazes os festivais. Certo. Molinex, gostava de pedir a vossa opinião. Fiz Molinex, fiz Bugarins em português, obviamente. Fiz Molinex e Shinobi. Fiz o João Correia, o Joca, que é de Tape Junk e toca certo. Em. É de Juliana Carjackers. O Pernadas, deve estar lá metido também, não? Da editora do Pernadas. É a editora Pernada, sim, okay. Creio que sim. Ele está metido em tudo, basicamente, pois, portanto, tudo o que nada seja... Nada contra, mas tipo tens, sei lá, as coisas do Benjamin, tens as coisas de You Can't Win Charlie Brown, acho que ele também lá vai fazer umas coisas, a Batista de Frankie Chaves, por exemplo, okay. Um monte de coisas, joga é Pataca? É Pataca. Pataca Records. Sim. Ok, só para não ficar aqui. Não, é isso mesmo. Era essa. É isso mesmo. Okay. Pronto, e então, temos alguns convidados em português, não temos feito muita coisa em português, simplesmente porque temos um tempo relativamente limitado para fazer estas coisas. O projeto não é a principal coisa da minha vida, apesar de ser o meu bebé. Essas coisas, como sabes, geram pouca rentabilidade, ou pouco ou nenhuma, e em Portugal, não é? Em Portugal, de certa maneira, se estás a trabalhar determinados nichos, é internacional e é assim que é. Portanto, tens que fazer por carinho e um dia, se calhar, aquilo rentabiliza-te um bocadinho e podes investir mais. E a coisa pode crescer. Agora, não é... portanto, temos o tempo limitado e acabamos por... Há sempre aquela tendência de, o pessoal português... é só telefonar-lhes, portanto é só pois de fundo, sabes? Eu acho isso, fazemos acho isso amanhã se for preciso, estás a perceber? Então depois estás aqui e ainda agora temos amigos que atuam no Espera. Só uma coisa, vou aqui interromper uma coisa que está prestes a acontecer, vou descrever-vos. É que a Nuno Matos Correia, a Leonor, que trabalha comigo, que é a minha irmã. Que ela disse que era irmã dele. Disse que era minha irmã aqui em off. Está em radio silence neste momento, portanto está a comentar coisas em off e vocês não estão a ouvir. Isto está a desenrolar-se. E sei que, pronto, e agora, portanto, olá Leonor. Olá Nuno. Como Made of Things. Já tinha feito muitas coisas antes de eu ter ido morar para os Estados Unidos e para a Itália. Eu era a pessoa que lhe dizia: António e Maria, vamos cobrir os eventos de metal, vamos cobrir os eventos de punk, são as bandas dos meus amigos, são as coisas que eu curto, fora. E que eu já gostava também. Mas... E eu voltei para Portugal e depois era a coisa de: as bandas portuguesas que estão para aí a tocar são as bandas com quem eu cadeiras na universidade, gravei nos estúdios deles, então foi sempre uma coisa de ai, eu já ligo ao Luís e tipo à terça-feira vamos combinar um café e fazemos entrevista. Sim, certo, claro. E depois acaba por não acontecer. Eu também com anos de trabalho. Eu também com anos de trabalho já conhecia montes de gente, e tu quase, pá, não é, vou dizer toda a gente que isso é pretencioso, mas pá, conhecia as pessoas, estás a ver, portanto, estás sempre, em Portugal estás sempre um bocadinho a dois passos, pelo menos, de reconheceres alguém, não é alguém, é conheceres aquele act, aquele artista que tu pretendes, portanto, as pessoas conhecem-se todas, portanto, infelizmente são boa onda e, pá, quase toda a gente é muito fixe, portanto, e tens muita gente com talento e nós ainda por cima apanhámos uma geração. Pá, eu comecei a trabalhar há 15 anos para cá, apanhei uma geração que desenvolveu muito a música em Portugal. Estás a ver? Estamos a falar dos Influencifels e dos Molinetes de vida, estás a ver? Okay. O pessoal, tipo, os Hélios, Macotose. Falei há pouco tempo com o Rui dos Influencifels e que agora tem o filho da mãe. Filho da mãe, pá, tudo, esse pessoal todo. Esse pessoal nós devemos-lhes muito porque lutaram contra coisas. A montanha era grande, estás a ver? A montanha era grande, porque a montanha de fazeres música um bocadinho desprendida do formato das majors e da pop, acompanharam assim, este boom da internet, digamos assim, pá, portanto, mas mantém-se atualizados e pá, é importante, são o pessoal que é muito importante para o desenvolvimento das coisas. Isto porque tu dás prioridade, não é prioridade, mas tens uma maior proximidade com os músicos estrangeiros que passam aqui nos festivais? É uma questão principalmente de... Mas eu vou só dizer o conceito que está aqui pendurado. De oportunidade. Ah, sim. O conceito do teu programa, ao que conhecendo-me, parece. Isto vai ficar para o fim. Pai, tu chegas lá e parece que não preparaste nada. Ah, eu acho isso mesmo interessante. Eu não sei se parece, porque... Porque às vezes as coisas saem com naturalidade, mas certo. Eu acho que aquilo, da maneira como sai, a conversa e da maneira como eles ficam imediatamente à vontade de falar de coisas, sei lá, ficam lá 5 minutos. Aquilo que acontece às vezes é, quando tu começas a gravar, é a primeira vez que tu estás a ter uma conversa com a pessoa. Portanto, até ali estás tipo a ser apresentado, ainda não conheces a pessoa, não sabes para que programa é que vais, e de repente estás a gravar e é o olá da pessoa, tipo, olá, estamos aqui, estamos a gravar uma coisa. E a conversa começa ali, portanto, há sempre tipo, aqueles minutos de aquecer e de começar a perceber qual é que é o tom da entrevista, que às vezes no início não se compreende logo e depois, 2 minutos depois, já estão a falar de coisas super pessoais e estão já às gargalhadas e que às vezes tipo, as pessoas não acham que nós estamos tipo, meia hora a falar e depois decidimos o que é a entrevista. Quando na realidade é tipo, olá, sou o António, estamos no Made of Things, tu não sabes o que é. Pá, não, é verdade, aqui a questão do Made of Things é que nós, enfim, eu, pá, o trabalho que tinha anterior, no fundo, acabava por ser, sempre foi um bocado isto, eu nunca quis propriamente fazer uma grande entrevista. Pá, o jornalismo é uma coisa que me interessa muito pouco, no sentido da parte cultural da coisa, não é que eu respeito, claro que respeito, mas o jornalismo tem a ver com factos e eu gosto de arte e gosto de cultura e gosto de dizer disparados, portanto, e são as coisas, e não é só de dizer disparados, é, no fundo também acredito que tu falares com os artistas e pedir-lhes para eles serem autoanalíticos e analisarem a sua própria obra, pá, o trabalho do artista é criar, não é ver-se, e falar sobre si. Portanto, no fundo, se puseres a falar de outras coisas, eles acabam por revelar a sua obra de uma maneira que nunca foi, ou que nunca, não digo nunca, mas que, a qual eles estão habituados. Eles se calhar vão ser mais reveladores quase de si próprios. Parece um contrassenso, mas não é. Acabam por revelar mais acerca de si próprios, não falando acerca de si próprios. Certo. Aquilo que eu quero evitar no Made of Things, no programa que está no YouTube, é youtube.com/Made of Things, é simples. Que ganda drop que tu ganda fizeste drop, agora. Certo, exatamente. Não, lembrei-me porque as pessoas estão a ouvir e nem sequer sabem, nós estamos aqui a falar há 10 minutos e nem sequer sabem o que é que estamos a falar. Mas não, é Made of Things. Isto e foi também, muito suave. E sabes, não, e tem, foi, sabes, que isto, já temos uns certos aninhos. E temos um site novo, de há pouco tempo, cujo URL é, portanto, o endereço é, o nosso site, o site do Made of Things é madeofthingsthewebsite.com. Está bem. É bom dizer em estrangeiro, a pessoas que falam inglês, que é: so, our Made of Things has a new website, it's called Made of Things the website.com. Parece um bom franchise de cinema. Exatamente. Que ainda pensámos em Made of Things the URL, mas era um bocado .com, mas era okay. Um bocadinho, se calhar depois as pessoas não sabiam o que era. Mas Made of Things the website, é mesmo assim por extenso. Ok, eu vou dar uma vista de olhos. Olha, muito obrigado por terem estado aqui. Ora, é essa. Eu vou ter que passar um bocadinho convite. De música. Sim, sim, claro. Para respirarmos todos um bocado, ainda vou buscar um fino. Sim, sim, isto não são 3 horas de mim a falar. Não, olha, mas foi. Pode ser, fácil. Foi um gosto enorme e obrigado por terem participado nesta coisa comunitária que estamos aqui a fazer. E toda a sorte do mundo para a mosca. É pá, muito obrigado. Que não seja segredo, como diziam os YouTube. Okay. Péssima desculpa a referência porque não, é YouTube. Sim, mas sim. Certo, eu não sou dessa altura ainda. Não. É do Fly do YouTube. Sim. Vou ver as letras ao genius.com. Ok, pronto, e nós ficamos. Vamos ouvir um bocadinho de música, vamos ouvir Father John Misty. Acho muito bem. Chegaste a falar com ele alguma vez? Não, porque perdi o barco. No fundo, okay. A altura que dava para falar com ele, uma altura que eu não estava bem ligado. Às vezes acontece este fenómeno. Mas aí, normalmente estamos atualizados, sim. Acontece bastante. Sim. E pronto, nós voltamos já a seguir, espero que estejam a gostar. Ficamos aqui ainda mais um bocadinho e depois vamos todos dormir ou para o after. Ou para a entrevista. Até já. Agora uma coisa e o... Tu sabes dizer o nome? Waxa Hadman. Olá, eu sou o António Maria Correia, tenho um programa chamado Made of Things e sei dizer Waxa Hatch, que atuou no nosso Primavera da Sound. Obrigado. Some vision estate governed by laws of business, merger and acquisition instead of violence on nations. Where do I sign up? Bom, vamos fechar a loja porque temos que ir embora. O After está a chamar por nós. E vou passar aqui a bola também ao nosso fotógrafo. E vou-te passar os fones e vamos fechar em 2 minutinhos. Toma. Estás a ouvir? Tu estiveste a tirar fotografias. E nós vamos pôr as fotografias tipo hoje ou amanhã. Não esperem. Não vale a pena esperar. Ah, não, eu por acaso vi algumas que tu tiraste e acho que há muito potencial, portanto amanhã devem aparecer. E nós amanhã, por volta da tarde, tipo 4, 5, 6, vamos estar aqui e vamos fazer mais uma horita ou duas horitas de emissão e encontramos-nos nessa altura, está bem? Tenta despedir-te, isso está muito baixinho. Estejam aí amanhã, sejam felizes e durmam bem. Ok. Pronto, e nós encontramos-nos amanhã. Fiquem bem e até já. Beijos. Still I dreamt of garnering our rave reviews, just believably a little north of God's own truth. He's a national treasure now.